5. 763-27-251-3325 a secundária, boa tarde. Gol no 075, reautorizado, descida até o nível de voo 050. 050. Localizador visual, gol na 755. 715-755, completa final 14-118, mesmo posto. Obrigado. Gol no 075, sob vetor esquerda, proa 015, limite ao localizador. Esquerda 015, limite ao localizador. Conduziu 760 4000 feet, QNH 1012. Conduziu 760 4000 feet, QNH 1012. O Gol 925, 2000 pés, livre LS 925. Pra 2000, livre LS. Quanto é Salvador? Muito boa tarde, papapá, Lima Romeu Romeu. Papapá, Lima Romeu Romeu, contato rodado, sobe o nível 400, seja da El. Da El, ascensão ao 400, Romeu. Conduziu 7-6-3000 feet, QNH 1012. O Gol no 075, descida para 4000 pés, ajuste 1-0-1-2. 4000 no 0-1-2. Reduzindo para 190 nós. 190, vai reduzir. Confio para o controle? Gente, Mike é coqueiro, livre frequência coordenação, bom pouso. Estabilizou 925. Gente, o 925 completo com a torre, 118,6, bom pouso. 118,6. Aguarde coordenação, 5627. Sim, conduziu 760 to 2000 feet, QNH 1012, clear, final and S X-ray for established. Condo 0760 2000 feet, QNH 1012, clear for the LS, call you established. Gol no 075, descendo para 3000 pés. 3000, 075. Está autorizado direto a Aracaju. Autorizado a Aracaju, certo, 5,27. Controle Salvador, 35,42, informação Serra. O TRIP 5488 aciona identificação. Identificou, já agora na proteção, solicitando a descida, senhor. 710, inicialmente 1-1-0. Para 1-1-0, descida 5488. O Gol no 075, resumo navegação pro Edduna. Sam 3145 está reautorizado, 4000 pés, ajuste no 012, confirma indicado aqui, mantém. Estamos mantendo 2509, Sam 34000, Sam 3145. Ciente. Opa, papapá, Lima, Romeu, controle. A sua escuta. Centro Recife agora, frequência 1251, no secundário 3325, bom voo. 251-3325, boa, Romeu. O gol no 075 na proa de Duna, descida para 2000 pés. 3548 está autorizado a proa de Duna, descendo para o nível 050. Alfa Vitor Juliette, prossegue no corredor Axé? Aqui, eu prossegue para Veracruz. Motivo, reporta o farol da barra. Condor 076, Comal Tower, 118.6, have a good land. 118.6, Condor 076, on the line. O Gomo 075, autorizado, final ILS X-Ray. Autorizado ILS X-Ray, 1075. Qual é o tipo do equipamento à nossa frente? 1767. Trip 5627, Recife agora 12545, secundário 2085, bom voo. 2685. Ok, então agora centro Recife 2445 e alterna 12585, 4000, confirme. 4000, Sam 3145. Desce para 2000, livre LS, reposta estabilizado 3145. Desce 2000, Sam 3145. Ono 075 estabilizado, completa final com a torre, 118.6, bom pouso. 18.6, boa. Controle de Salvador, Papa Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, transfere. Monte, Monte, Monte, Monte, Romeu, Romeu, November, acende a edificação, desce ao nível 060, chegada a Monte, 250 nós. 5488. A sua escuta, 5488 desce para 3000 na proa de Duna, ajuste no 012. Para 3000 na proa de Duna e high speed 1012. Bom, meu, se abraço, controle. Gente, um a bordo, reposto para o da barra, o Romeu Cabral. Então, 3145, estabilizado, 2-118-6, bom pouso. 118-6, boa tarde, está apresentando. Gente, 500 pés, já pode visual para pouso. Romeu, Romeu, novembro, reduza para 2209. 2209, Romeu, Romeu, 35488 indicada. 2-4-0. É, a gente mantém, é o 35488. Alfa Vitor Juliette, apenas para informação, temos um tráfego agora na sua posição de 12 horas, está aproximadamente a 2 milhas à sua frente, mantendo 500 pés, no rumo da, do fora de Itapuã. Paciente, Alfa Vitor Juliette, o Romeu Oscar Bravo, atenta ao tráfego no rumo oposto, mantendo 1 mil pés, é o Alfa Vitor Juliette. Romeu Oscar Bravo. Controle, essa vista de 10, está visualizada da Oscar Bravo. Está superando a média, ele está quase na vertical dele aqui. Gente, o Romeu Oscar Bravo, controle. Papá Romeu, Romeu Oscar Bravo. Sim, já o controle copiou. Romeu Oscar Bravo, controle. Trip 5488, 2 mil pés, o ajuste no 013, reporte log. 2000 com 1003, reportaremos o estado no localizador. 488. Papá Romeu, Romeu, Romeu November, sobre o vetor para sequenciamento, direita 230, limite localizador. Direita 230, limitado pelo localizador, Romeu, Romeu November. Romeu, Oscar Bravo, controle. Confirma como recebe o controle. Sente. O controle havia chamado Romeu, Oscar Bravo três vezes sem nenhuma resposta. Reporte visual para pouso, Romeu, Oscar Bravo, 500 pés, atenta ao tráfego agora. Alfa, Vitor, Juliette, espaço fora da barra, mil pés até Veracruz. Gente, apenas para informação, no radar aparece 1300 pés. O ajuste em Salvador 1-0-1-2. Tem a frequência livre, Juliette. Romeu, Oscar Bravo, frequência livre. Confirma a nave que chama o controle. O Romeu, Romeu, Novembro vai atingir o 060. Desça para 3 mil pés, o ajuste no 012. Desça para 3 mil pés, 90. Romeu, Romeu, November, esquerda pro A2, 1-0, limite permanece, aguardo no vetor final para interceptar logo. esquerda 210. Tá vendo aí. Romeu, no November, esquerda 150 para o Lock. Esquerda 150 para o Lock, Romeu, no November. Estado no localizador 5482. Torre 1186. Obrigado. Lima, Kilo Zulu, está em contato radar na Prodimar agora para interceptar a chegada, reposto em grau de descida. O Romeu, no November, pode prosseguir para 2000? 2000, livre LF. November. Trip, Torre 1186. Romeu, meu November está estabilizado no ILS X-Ray. Romeu, November, chama a torre, 1-8-6-12, bom pouso. 1-8-6-12, boa tarde, bom trabalho. Mike, a Cotilo, prossiga. A gente prossegue direto fora o dia da Pão, reporta no IDAS, se tu Mike, a Cotilo. Lima, temos um 0050. Como é que nós não confirme isso de cada? Vocês têm condições de manter até a posição do não? Que a gente vai com condições grátis. Aquilo não está livre descida para dois locais de ajuste padrão, autorizado a sinal e elétrica sempre a piscina zero, reposto estabilizado. Está livre.